Companhia. ZYH 755, 540 kHz, Rádio Riviera M, Goiânia. 4 e 1. Você ouve, você gosta. ZYC 563, 105 FM. A rádio que ama o ouvinte.